Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, o lugar nunca mais vive sem Tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, por quanto tempo eu fiquei sem Sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, por quanto tempo eu fiquei sem Sua luz. Brilha Sua luz, me faz permanecer, me faz, meu amor, canta aí, multidão, me faz viver, brilha Sua luz, me faz permanecer, me faz, meu amor. As mãozinhas, ó. Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença. Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, Pai, quanto tempo eu fiquei sem Sua luz. Fique em silêncio. Essa é minha oração para o Espírito Santo. Põe a sua mão no seu coração, Senhor. Nós não queremos mais, Pai, andar por nós, não. Queremos viver contigo, sermos amigos seus, Deus, Pai. Fazendo tudo que eu quero e não ter a minha salvação em ti.